cheguei na beira do porto, aonde as ondas se espalham. As garças dão meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Aí quando eu vim da minha terra despedida parentaia, eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaias. Lá tinha revolução, enfrentei forte batalha. Saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água e até a vista se atrapalha. Saudade corta como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra falha. Os olhos se enchem d'água e até a vista se atrapalha.